229. Fique atento ao Boeing da Gol. Passando através do portão 05, após o mesmo, está autorizado Juliette para o remota 12. Gente, atento ao Gol para o para a remota 12. 320, Leda da presente, azul 4201. Vamos ficar na próxima. Golo 093, autorizado a Aliane, mantém pista no zero. Ali mantém no zero, com o 093. Salvador 49, pode parar. Azul 4958, desça para o nível 050. 050, oi, Salvador, bom dia, noite, né? Pode esperar. Pode ser assim, manter o ponto de espera. Rodrigo 2060, sendo identificação, via chegada mar e desça para o nível 060. Luno 093, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 030 graus 029. Iniciando com o 093. Sou número 5 na aproximação, Gol 2060, mantendo a chegada. Azul 2775 estabilizada no curso, Renato. Azul 2775, completa aproximação, chame a torre Salvador 11895. Completo com a torre 11895, Azul 2775, boa. Boa. Torre Salvador, bom dia, Azul 2775, final de 9 milhas. Azul 2775, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso, pistão no zero, Azul 2775. Geral 9970, para Serra Bravo Tango Eco, possuo o 340 pré-aprovado. Copia. Pronto, copia. Geral 9970, estamos em curso Golf, autorizado Serra Bravo Tango Eco, via eu peço Lu 20, Tango Romeu Serra, pós direto, nível 340, saída Momo, transição Lenin, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 5463, frequência do controle, Salvador, 120.8. Arbor, na sua escuta. Geral 9970, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Reporte pronto, na temporada de carro, geral 9970. 00 no 02, final em Rinas, está mantendo 1.500 pés, 4950. Sente, você tem condição de incrementar a razão descida? Quanto torcida? 2.000. Vai incrementar 2.000, o 4950. Ou 1093, confirme a sua razão de subida. Vai empregar... empregando quase 2800. Certo, se possível manter a razão de subida e voe elefa da presente Gol 1093. Eu vou elefa mantendo a razão, Gol 1093. Azul 4201, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 1288. 251-288, Azul 4201, obrigado, bom dia. Sim. Salvador 4958. Prossegue Azul 4958. Está livre a razão? Você já está livre, o tráfego já foi superado à sua direita, posição de 2 horas. É, razão aqui, 4958. Sou 1093, tráfego já superado, razão é perter. Isso, 093, obrigado. Solo 5-1, libera a direita, solo Salvador 1219. A direita, solo 1219, azul 2775. Obrigado, excelente dia. Obrigada. Solo Salvador, bom dia, azul 2775. Ah, é? Azul 2775, bom dia. Táxi. Autorizado para o pátio 3, via Alfa Kilo, posição 4 Lima. Pátio 3, via Alfa Kilo, posição 4 Lima, azul 2775. Obrigado, bom dia. General 9970, aguarde para o pushback. Como a aeronave da Azul, a PR da Azul, versando parte 3. Ativa, aguarda, aeronave da Azul, na retaguarda, em 865, decola 53, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado. Confunde, bom dia, com 1865, abro Bruno. Sou 1865, bom dia, saí com o Tato Radar, subo para o nível 360, autorizado direto ao Elefa. 360, direto ao Elefa, muito obrigado, 865. Sou 1093, chama agora Recife na frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, igual 9093. Sou no 649, estou autorizado ao final do RNAV, desça para 2500 PES, após Serra Vitor 367 e vou ir para o 366. Paciente autorizado, gol no 649, descendo 2560, vai atingir o 060. Sou 2060, desça para 4000 PES, o ajuste no 012, vou ir para o Serra Vitor 368. Serra Vitor 368 da presente, descendo a 4000 pés. Gol 2060, 12. Passou 366 na final, 4958. Gol 4958, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118-95. 895, ó. Salvador, bom dia, Azul 4958, está na final. 2 milhas e meia do 372. Azul 4958, ponto autorizado, pistão no zero, vento variável 029. Livre pouso no 04958. Voo no 865, suba e mantenha o nível 240. Ok, restrito 240 no 865. Rio 5975, formação em curso golpe, prepare Momo, transição Froti, aguarde cópia. Federal 9970, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via pátio 3, pátio 1 e taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 1012. Rio 5975, pronto cópia. Rio 5975, autorizado. Salvador para Serra Bravo, Foxtrot Sulu, via Brasil 19, Bangu, CT Abucu, voz direto, nível 350, saída Momo, transição Froti, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5504, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Cotejamento correto. Puxa com a atenção que eu pedi solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Solo 58, libera direito, solo Salvador no 219. 219, por favor, desculpa. Federal 9970, mantenha o ponto de espera. Voo 649, pouso autorizado, vento calmo. Alfa Kilo para o pátio 3. Pátio 3, Rio 5975. Mantenha a posição, aguarde para o push. Rio 5975, manter a posição aguardando por curso, 4958. Azul 4958, informe que a posição prevista é a 3 Lima, no pátio 3. 3 Lima. O 2060, chame agora Recife, pessoal, chame agora Torre, Salvador, 118 decimal 95. 2095, bom dia. O 1865, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 1288, 260, 1865, muito obrigado. Quando o gol 2060 vai passar o 366, renave da 1-0. Gol 2060, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Continue a guarda, gol 2060. Acervo. O 9970, condições de agilizar as manobras para decolagem assim que autorizado pela torre? Imediato. Ali, mantém agilizando as manobras se der ao 9970. No 649, solo 01, libere a direita, solo Salvador, no 219. 219, liberando a direita, solo 649. Nós não se ativer autorizado decolagem, em tempo calmo. Eu vou decolar, tempo calmo, obrigado, solo 970. Gol 649, táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa, Zero, pouso autorizado, vento calmo. Livre pouso, pista no zero, gol 2060. Federal 9970, decola 03, controle Salvador no 208, bom voo. 208, muito obrigado. O Rio 5973? Afirmo. Você está decolando agora ou está no solo? Chame a torre na frequência 118.95. Você está chamando o APP. Federal 9970, contato radar na decolagem. Suba para o nível 340 na saída Momo. 340 Momo, que é possível, boa noite, corte. Cogbo autorizado, Federal 70. Cogbo, voada, se possível, coisa na Nenitra. Obrigado, Federal 9970. Guarda. Rio 5975, atenta ao Boeing da Gol. que irá ingressar no pátio 1 em direção ao portão 07. Toda a passagem do mesmo está autorizado. O táxi para o ponto de espera da pista no 0 via pátio 1 e táxi aí. Quando pronto, chegue à torre 118.95, ajuste no 012. O guarda copa, informa seu curso hotel, prepare Pulca, transição Aracaju. Maura. 060, salão 05, libera direita como Salvador no 219. Direita 219, bom dia. Federal 70, autorizado direto na NIM. Muito obrigado, Federal 9970. É solo, gol 2060, livrou. Gol 2060, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2060. Qual é a posição prevista no 2060, por favor? A posição prevista é a posição 04 no pátio 1. Falo que táxi Alfa entre a Delta e a Eco. Aconteceu com um solo bastante degradado. Oi, Salvador, gol 649, vai manter posição, guarda a final de Sadão. Gol 649, sim, chegamos com a Lenar, vai entrar. O 2060 autorizado, Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04, 2060. Rio 5973.4. Rio 5973 autorizado, Salvador para Serra Brava, Romeu Foxtrot, Rio Pesulu no 7, o nível 330, saída Pulca, transição Aracaju, decolada no 0, primeira curva esquerda, transponda 5505, frequência do controle, Salvador 120.8. Rio 5973, está correto, suporte pronto para o pushback funcionamento. Salvador, bom dia, passarelo 2223, transformação hotel Romeu 12. Passarelo 2223, hotel em curso, autorizado Serra Brava, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, o nível 180, saída Arbor. 1 após voa Elefa, decolada 1-0, primeira curva à direita, transponder 5511, frequência do controle de Salvador 120.8. Passarei 2223, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback funcionamento. Federal 9970, chame agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 2085, 12545, boa, controle. Boa. Aí é o leito da amostra, aguardando. Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga para o solo. Hotel Romeu Golf, confirme o horário da notificação. Hotel Romeu Golf, ciente, aguarde cópia. Hotel em curso. Permissão, mais. Aqui é X-Ray Golf, autorizado, reboque. Remota 14 para a posição 10 do pátio principal, reporte ao término. Voo no 759, pronto, cópia. Pronto, na conta, 759. Golo 759, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Romeo, via Alpes Luno 0 até Taubaté. Nível 360, saída da Euleda Mótima, decola da 1-0, primeira curva direita, transponder 5512, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 360, Pessoa 1-0, Taubaté, da Euleda Mótima, primeira direita, 5512, 1208. Gol no 759, fechamento correto, reporte pronto para o pushback de treinamento. Depois parar. Salvador Rio 5973. Tio 5973, puxa, vai acordar a sua equipe de solo, livre acionar, reporte pronto, táxi. Hotel Romeu Golf, pronto, cópia. Hotel Romeu Golf, autorizado. RMA, 500 pés. Para o farol de Itapuã, decola com proação e coordenação com a torre. Aciona 0116, frequência do controle 120.8. Meu Golf, 3 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Salvador. Só confirme a intenção do voo, para o Itapuã. 5975, autorizado direto ao Buco. Direto ao Buco, 5975, tá? Ok. decolou. Solo Salvador, bom dia, Azul. 2783, com informação aqui para Vitória da Costa. Azul 2783, informação em curso hotel. Aguarde cópia, prepare árvore, 1 no elétrico. Na frente do hotel, vai preparar árvore, elétrico azul. Serro meu Golf, corrijo. Decolagem por ponto em risco, vento 020 graus, 2 nós. E o 5975 chama agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. Seu Golfo está avisado do cruzamento do campo, rebaixa a alterna do cruzamento. Botando a alterna de cruzamento, até o meu Golfo. O hotel meu Golfo se afasta por quantas milhas do aeródromo? Um minutinho, senhorita. Não entendi. Só um minuto, senhorita. Entendi. Tio 5973, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via 4341 no taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118-95, ajuste de altímetro 1012. O meu Gol, fora de solo aos 1:30, só confirmando a hora de decolagem. É, eu vou no Megra. Mike, X-Ray Golf, prossiga. Mike, X-Ray Golf, ciente, bom dia. Do 2783, pronto, cobre. Prossiga. Azul 2783, autorizado, Serra Bravo, Quebec, Vito, via roda do plano, nível 1160, saída Arbor, 1, após voa, Elefa, decola da 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-5-5, frequência do controle, Salvador, 1-2-0, décima 8. Utilizado, vitória da conquista, Serra Bravo, Quebec, Vito, conforme a roda do plano de voo, nível 1160. A saída Arbor, Elefa, decola com curva pela direita da pista 10, achando aqui 5 no 5, chamando o controle 120, décima 8, azul 2783. Azul 2783, pegamento correto, só informando que a saída será Arbor 1, após virar voar Elefa. Arbor 1 vai a saída do azul 2783. Correto, azul 2783, recorte pronto para o pushback de treinamento. Vamos lá. E o 5973, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. 5973, decola 20, controle Salvador no 208, bom voo. 08, bom dia. 5973. Controle Salvador Rio 5973, decolado com PUCA. Bom dia, Rio 5973, contato radar, saída PUCA, suba para o nível 330. 330 com PUCA, Rio 759, portão 03, pushback, coordenação aqui, pedido solo, livre acionar, recorte, pronto para o táxi. Vamos chamar para o táxi, certo, pronto. Lima 759, para o táxi com 182 CLB, 4 horas e 5, Galeão. Boa noite, 1759, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1012. 1895 na espera, bom dia, senhor. Obrigado. Bom dia, bom. Rio 5973, chama agora Recife 12685 e alterna 12545. 759 autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 020 graus 039. Livre alinhar e decolar pistão no zero com 759. Voo 2069 com informação hotel para Fortaleza. Confirme Gol 2069. 2069, posição 04, apenas confirmar a saída prevista. Fortaleza, confirma a primeira aerovia. Apesul 19. Saída prevista é Mundo Proti. Poxa, obrigado. Eu já estou na sua escuta quando estiver disponível. Gente. Gol 2069, pronto, chegou agora, pronto, sobe. Então, hotel, autorização de tráfego para Ponte Seguro. Prossiga para o Gol 2069. Gol 2069, autorizado Salvador, para Serra Brava, Fox Norte do Lulu. Via, estou perto do Lulu 9, Bangu, DCC, Abucu, após direto, nível 370, saída Momo, transição Proti, decola 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5537, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Autorizado para Fortaleza, nível 370, apesulo 19, Bangu, direto a Buco. Após decolagem da 1-0, a curva será esquerda, na saída Momo, transição Proti. 5537 no transponder, saída de Salvador em 120, décima 8, Gol 2069. Gol 2069, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportará para o pushback acionamento, a posição 042069. Gol 1649, informação em curso hotel, aguarde cópia. Guardando cópia. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 759. Gol 649, pronto, cópia? Copia. Gol 649, autorizado Salvador para Serra Bravo, Papa Serra, via Pesulu 44, nível 360, saída da Euleda, após voo a Serra Golfe Romeu, decola 1-0, primeira curva à direita, transponda 5523, frequência do controle Salvador, 120 da última 8. Autorizado Porto Seguro, nível 360, via o pendulou 44. Decola na Dael, Leda, após direto, Porto Seguro. Vai decolar da 1-0, primeira curva à direita, 523 o transponder e 120, decimal 8, controle para o gol 649. Gol no 649, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback estacionamento. Reporte para o pushback estacionamento, gol 649. Pushback estacionamento 2224, passarela 2223, perdão. Passarela 2223, pushback, coordenação equipe de solo, livre antenar, reporte pronto para o táxi. Coordenação autorizada, 2223. Azul 2783 para pushback acionamento, pátio 3, posição 4 Lima. Azul 2783, pushback coordenação equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Está livre puxar, acionar e informará para o táxi, Azul. Passarela 2223, está com 62 no PLB, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Passarela 2223, autorizando táxi a partir no Índia, considera a questão da 0-1-1-2-1-9-5, ajuste o ativo para 0-1-2. Pátio principal, Índia, quando lá 1895, bom dia. Papatango, X-Ray, Papa Mike, prossiga. Posição de número 09, parte principal. Papatango, X-Ray, Papa Mike, prossiga. Afirmando, Papatango, Mike. Papatango, X-Ray, Papa Alpha. Posição remota 13. Solicito autorização de reboque para a posição de número 9, parte principal. Auto Autorizado, reporte no terno, X-Ray, Papa Alfa. Estimado Papa Alfa, reportamento. Azul 2783 para o táxi, 30 a bordo, 2 horas e 40, alternando Sierra Bravo, Sierra Vitor, Salvador. Azul 2783, segue a retaguarda do ATR da Passaredo, no ponto de espera para o Trono Zero, chame a torre 118, decimal 95, ajuste o altímetro no 0 no 2. Vai seguir o Passaredo, voo na 0 no 2, azul 2783. Capatango Lima, Zulu Golf, aguarde. Chame Centro Recife, 125 decima 1, Alverne 128 decima 8. 125-1288, obrigado, bom dia. Azul 4234, número 2 para Fokker, prepare Cuca, Jamaracaju. Papatão Lima, Zulu Golfo, prossiga. Tango Lima, Zulu Golfo, autorizado Sierra Serra Delta Mike, via rota do plano, nível 040. Decolo da pista 17, primeira curva direita, na saída Arbor 1, após direto, conforme a rota. Acione 5522 no transponder, 120, decimal 8, frequência do controle Salvador. Temos autorizado saída coral após curva direita e prossegue conforme a rota. Tango Lima Zulu Golf, confirme autonomia alternativa. Chame a torre 118, decimal 95, ajuste o altímetro 10, 12 para acionamento táxi, Papatango Lima, Zulu Golfo. Beleza, 2723, autorizado a minha arma 3, 10. A Lima tem na 102783. Dado reporte, o táxi. Comprar para o táxi, também passa para lá. Para o táxi. O 4234 para os cópias? O 4234, autorizado Recife, via Pesuru 17, nível 350. Decolagem pistola 0, primeira curva direita, corrigindo. Primeira curva esquerda, na subida Pucajá, Maracaju. 5517 ao transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Azul 4234, 120, decimal 8, frequência do controle de Salvador, reporte quando pronto, feedback estacionamento. Salvador, eu passaria do 2223. Ah, cruzando 1.200 pés, só informar para o coordenador aí que a gente não vai conseguir, está um pouquinho pesado aqui, não vamos conseguir passar uma centena, 15 milhas fora. Sim, chama o controle 120.8, dependendo da movimentação na terra, não será autorizada a subida. Tá, ok, obrigado, até a semana que vem. Doutor, bom dia, esse é o passarinho do 2223, está cruzando 1.500 pés na Arbor. Estou um pouquinho pesado aqui, não vão conseguir cumprir uma centena, 15 milhas fora. 2223, contato radar na decolagem. suba ao nível 180, canceladas as restrições da saída Arvo. É, transição elétrica. Ok, livre ascensão para 180, livre das restrições, arbor elétrico. Obrigado. Azul 4234, autorizado acionamento na posição, reporte tudo pronto para o pushback. Pista no zero, vento variável com 3 nós. Autorizado a decolagem do Azul 2783. Azul 481, bom dia, identifique, voo Esther Vitor 367, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3.